te queimará. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do campo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amigos ouvintes, nesse momento estamos encerrando o programa Cristo é a Resposta, que vai ao ar de segunda a sexta, de 7 às 8h30 da manhã. Na direção geral do pastor Jaime Agripino Ribeiro, coordenação pastor Gesiel Filho, apresentação evangelista Carlos Luciano. Esse programa é da Igreja Assembleia de Deus em Fronteiras, Piauí. E saudades nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, André, lá verei Abraão. Serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos grandes. Lá verei o meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Isaac e Jacó, lá verei Abraão e Sara. Pois sei que me conheces bem. Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém. Sabe o quanto eu me arrisco, sabe o quanto eu me dedico. E o que faço é só para sustentar minha casa. Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar. Sou caçula e vou sozinho ao campo apacentar. Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo. Até os de dentro da minha casa me desprezam. Sempre estou só. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofria Davi, que pra todos ou ninguém, mas Deus observava. Olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. precisar de homens com status ou renome. Quando olho o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar onde esse lugar, então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui. Que pra todos um ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar esse lugar, então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor. Erradas andei fazendo,

haverá. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que todo bem dirá, todo salvo vou esperar. E tantos como a areia da praia, quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Thank you. Ora, família, pátria, quem devo foi preparado, avisarei que o venido pelo sangue do Senhor. Entre os anos e os arcanos, na do rei meu povo orado, e da glória para sempre ao nosso Salvador. Quero ver a desejada, até onde quem é belo amor. Quero ser feliz morada com Jesus, meu Salvador. Oh, Thank you. Thank you. do amor de Cristo ao triste pecador. Amo por junto de Cristo na cruz do Redentor. Com alegria canta thank you. Gente, Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre eternamente. E essa certeza nós temos, irmãos, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. O crente sincero é muito provado. São tantos problemas que entram na frente. Mas Cristo Jesus está sempre presente. Por isso cantemos, irmãos, glória a Deus. Vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. A rádio que toca o seu coração. M10, bota torando ladrão. Bora! O nome da música é 5 da manhã. Alguém conhece aí? Bora! coração que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. Me usando e eu usando alguém. Eu quero ouvir 5 da manhã. Tocando quem pensa porque não pensa. Tocando quem pensa porque não pensa. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Tocando quem pensa porque não pensa. Tocando, quem pensa por quem não pensa. Oi! Cereja do matanzinho. Joga no balanço, no balanço. Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. Segura com o refrão dele, segura! Trocando, tem pressa porque não presta. Trocando, tem pressa. 5 da manhã e eu aqui fazendo merda. Trocando, tem pressa porque não presta. Trocando, tem pressa porque não presta. Chimitês Serença do Matoncito. Se joga, ladrão. É na roça, a minha voz é nossa. Mas sem fazer amor, te pego com carinho, te pego com jeitinho e você fica apaixonada. No nosso mato a gente faz uma vaquejada. Eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. Quando ela acerta no colchão, eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. Acerta no colchão, o pato vira pista, a cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de vaquejada. O pato vem a pista, a cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de vaquejada. É o rock, o rock é que estourou mais um pro Brasil. Mulher do cabelão, vamos embora, viu? Vai ter muito forró. O meu jeito é da roça, a minha voz é nossa. Mas sem fazer amor, com carinho, te pego com jeitinho e você fica apaixonada. No nosso quarto a gente faz uma vaquejada. Eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. Aquela é certa no colchão. Eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. Aquela é certa no colchão. Meu pato vira pista, a cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de vaquejada. Tu é a pista, cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de mais. Eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. A queda é certa no colchão. Eu pego no cabelo dela, passa volta e dou pro chão. A queda é certa no colchão. Eu bato é a pista, cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de vaquejada. Eu bato é a pista, cama vira faixa, a gente corre pelado brincando de vaqueirada. O bateu pra tocar na carreira do Botim. Grava aí, Jardim. Cadê tu? Louve o CD. O caminhão com as pessoas. Meu filho, Joseli. Faz você, meu Rio. Ô, Forrozão. Nossa, tá careiro. O Viana. O Betis Beto, que não sai da voz do bateu. Essa é minha paixão, essa tem história e continuo fazendo. É pressão, vem com caminhando o sanfoneiro de vocês, Brasil. Tira esse medo que está atrapalhando, já não é segredo, eu estou te amando. Por favor, não me peça tempo pra pensar, assuma que me quer, chega e não demora. Então vem comigo, me dá sua mão, entrega a chave do seu coração. É chegada a hora, pra que esperar? Me deixa abrir, preciso entrar. Confie em mim, não vou bagunçar. Por minha palavra, só diz que me aceita. Eu digo assim: talvez eu não seja quem você sonhou, mas não custa nada a gente tentar. Talvez o destino foi quem preparou, o amor nos achou e o futuro lhe espera. Talvez eu não seja quem você sonhou, mas não custa nada a gente tentar. Talvez o destino foi quem preparou, o amor nos achou e o futuro lhe espera. É pressão demais, volta pra estourar, viu? Tira esse medo que está atrapalhando, já não é segredo, eu estou te amando. Por favor, não me peça tempo pra pensar, assuma que me quer, chega e não demora. Então vem comigo, me dá a sua mão, entrega a chave do seu coração. É chegada a hora, pra que esperar? Me deixa abrir, preciso entrar. Confie em mim, não vou bagunçar. Por minha palavra, só diz que me aceita. Comigo! Talvez eu não seja quem você sonhou, mas não custa nada a gente tentar. Talvez o destino foi quem preparou, o amor nos achou e o futuro lhe espera. Talvez eu não seja quem você sonhou, mas não custa nada a gente tentar. Talvez o destino foi quem preparou, o amor nos achou e o futuro lhe espera. Descendo que subida é contramão. Estoura aí, Helio Marcelês, Andrade da Lou, Rapadura CDs, Gasparzinho CDs, em nome de Take News, a casa do sucesso do forró. Bora Pepe, bora Línguas, bora Rás. É pressão. Na última briga eu já tinha avisado, se tu não mudasse eu ia ser obrigado a mudar de beijo, te arranca do peito. Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito. Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais. Foi ruim pra mim. Acabou, oh, oh. Acabou, oh, oh. Renal da minha top event da Pajé Produções e segue Lulinha. Eu ia ser obrigado a mudar de beijo, te arrancar do peito. Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito. Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais. Acabou, oh, oh. Acabou. Foi ruim pra mim. Acabou. movimento pra chamar atenção. Malandramente balançou a raba. Fui vapo, vapo, tava em seu colchão. Cata desse jeito me enlouquece, ganho foco, subbet no quadro, sobe e desce, vagabundo obedece. Tina de fumaça embaçando, embaçando a minha vista, a questão da audição. Seu temido me excita, é música pro meu tesão. Malandra, senta devagar e pá pá pá, pá pá pá. Mas se quiser que cabe, pá pá pá, pá pá pá, vai ter que rebolar. Malandra, senta devagar e pá pá pá, pá pá pá. Mas se quiser que cabe, pá pá pá, pá pá pá, vai ter que rebolar. Pra chamar atenção, malandramente balançou a raba. Fui vapo, vapo, tava no seu colchão. Cata desse jeito me enlouquece, ganho foco, se pivete no quadro, sobe e desce, vagabundo obedece. Tina de fumaça embaçando, embaçando a minha vista, a do som da audição. Seu temido me excita, é música pro meu tesão. Malandra, pá, pá, pá, mas se quiser que caia, pá, pá, pá, pá, pá, pá, vai ter que rebolar. Malandra, senta devagar e pá, pá, pá, pá, pá, pá, mas se quiser que caia, pá, pá, pá, pá, pá, pá, vai ter que rebolar. Malandra, senta devagar e pá, pá, de madrugada. Disse que tá com saudade, é Igo, Igo, Igo. É covardia, é sacanagem. E sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco, alô, simplifica o Home Center. Eu faço com você aquelas paradas loucas que eu faço com você. Mas vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas, fugindo da vaca. Não tem dia, não tem hora, nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar. Alô, bebê, CD, segura, tipo som, alô, tipo som. Em nome de Pitu, valoração Pituzeira Eduardo, beijão. Olha que sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido. Eu disse vai, bebê, bebê, então me pede, pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas. Não tem dia, não tem hora, nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama.

meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Dentro do meu quarto. Sucesso. Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Falta mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, deu um chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Toma dentro do seu quarto, toma, toma. MC Dani. RD77, sente a pressão. Ela me falou que quer rave e bebida, quer bailar pra mim, cai na brisa, cai na brisa. Vou ir de mim, tomando uma balinha, que hoje tá 17, tá cheio de tabinha. Ela me falou que quer rave e bebida, quer bailar pra mim, cai na brisa, cai na brisa. A novinha me chamou pro camarote. Vê se pode, vê se pode. As meninas vão jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode. E as meninas vão jogando em cima. Vai, se pode. Vê se pode, as vozinhas vão jogando em cima do camarote. Vê se pode, e vê se pode, as meninas vão jogando em cima do camarote. Toca no visão. Vai lá pegar, olha o swing. Barreira, evolução de evento. Já vai até o cadastro já, viu? Ela me falou que carrei de bebida, que vai lá na pica, na brisa, na brisa. Eu falei de mim, então como uma balinha. Hoje tem 17, tá cheio de tabinha. Ela me falou que carrei de bebida, que vai lá na pica, na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha. Que hoje tem 17, tá cheio de tabinha. Hoje é comigo que acontece a festa. Ela me chamou de canto preto, rico, camarote. Vê se pode, vê se pode. As meninas, vê se pode, vê se pode. Jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode. E a vozinha vai jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode. Bota no swing. Olha a pegada no swing, olha a pegada. Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas, com os melhores e tendo os melhores resultados? Meu grupo Brisa no Bet. Você que tá aí, ó, não tá conseguindo ganhar dinheiro com trade esportivo, vem pro meu grupo agora. Sempre um pra te iludir, sempre eu pra te escutar. DJ Gustavo Alves, The Best Oficial. Cair em meu ombro pra chorar. Toda vez é assim. Dizendo que não vai jogar. Sou esse ser humano que tem meu te amo, que tava faltando na vida sua. Claro que essa rua. E esse ser humano que tá se humilhando, quer te ver de branco, não só te ver nua. Claro que essa rua. Maquiagem borrada. Aí fala pra mim, preciso ser amada. Mas vive na boca da noite, deixando só bocas erradas. Cara a cara e comigo e dizendo que não vai chocar. Sou esse ser humano. Oficial. Atenção, apaixonados por pets e produtores rurais. Agropecuária Bezerra já está de portas abertas em fronteiras do Piauí, trazendo um novo padrão em cuidado animal. Somos a primeira clínica veterinária da cidade a oferecer exames laboratoriais completos, garantindo mais rapidez, precisão e segurança no diagnóstico do seu pet e dos animais de produção. Aqui você encontra atendimento veterinário especializado, exames laboratoriais, testes rápidos, vacinas nacionais e importadas, farmácia veterinária completa, rações e muito mais. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, número 546, ao lado da Drogaria Avenida, em frente ao Banco do Brasil. Agropecuária Bezerra. Pioneirismo, confiança e cuidado que fazem a diferença na saúde do seu animal. Ultra.

Criança, a gente brinca, a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Meu guizé, meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Pronto, deu liga, já foi, Midas. Bateu a liga já. Alô, meu família destado. Seu sucesso. Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. Pra mim nosso amor acabou. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. O foda é quando você me chama de amor. Cê vai tocar seu coração dessa bem agarradinho. Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. E você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. Pra mim o nosso amor acabou. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. O foda é quando você me chama de amor. Convidou pro seu barraco, hoje tem curtição. Menos de 15 minutos, vou te dar colocadão. Me convidou pro seu barraco, hoje tem curtição. Menos de 15 minutos, vou te dar. Chama! Fazer moreno aqui. Xande pisadinha. 15 convidou pro seu barraco. Hoje tem curtição, menos de 15 minutos. Vou te dar colocadão, me convidou pro seu barraco. Hoje tem curtição, menos de 15 minutos. Vou te dar colocadão. Moreninho, satisfazer, moreno aqui. Moreninho, satisfazer, moreno aqui. 15 minutos de sentar, faço você se iludir. Moreninho, satisfazer, moreno aqui. Moreninho, satisfazer, moreno aqui. 15 minutos de sentar, faço você se iludir. O meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperto o play, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. Meu ponto de vista, não aceito turista. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisa que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Ou coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei, eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já. Eu vejo um filme em paus, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agenda no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Mas já comprei, mas já sacato, quanto mais eu mexo, mais me afunda em mim. Eu moro no cenário, do lado imaginário. Meu medo e saio sempre quando eu tô apagando. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Ou coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Olha que coisas que eu sei, ficam claras no raio do dia. Ou coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei, agora eu sei. Sem nenhuma ilusão, tinha sido sendo maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você quem me faz feliz, você quem me faz cantar assim. Como a ideia que existe na cabeça, e não vou ter a menor obrigação de acontecer. Olha que eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby, abstrato, hein? A beleza é mesmo tão fugaz. Que palavra bonita, ué. Olha que é uma ideia que existe na cabeça, e não vou ter a menor pretensão de acontecer. Vai, canta assim, ó. Olha que pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então você ouvir isso aqui e não lembrar daquela pessoa. Se quiser fugir pra qualquer lugar que for, nem precisa me chamar, tão perto que eu estou. Mas o medo de perder não te deixa me olhar. Esqueça o que passou, que tudo vai mudar. Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos ser de cor. Pro bem, pro mal, você me tem na alma e se sente só meu amor. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. minha mão bate. Tá pronta pra combar. Seu cabelo não bate na bunda. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate. Pra ser colonizada ela faz coisas absurdas. Pra ser colonizada ela faz coisas absurdas. Balança o peito. Camila Torres com vontade. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. E bate com vontade. Bora. 11-2. Votação que elas dançam a noite inteira. Ah, ah, ah, ah, quanto, quanto, quanto é elas pra sentar. Ah, ah, ah, ah, quanto, quanto, quanto, quanto é elas pra sentar. Só que elas dançam a noite inteira. Que eu bebo cerveja que eu bebo. Juliana, me assina a caixa de cerveja que eu bebo. Da cidade e da mulherada, pra que tem demais. Mulher do tipo Juliana faz as Patricia sorri, sorri da porra. Eu tô doidão, bebendo, não tá da porra. As Patricia sorri, sorri da porra. Tô doidão, bebendo, não tá da porra. Ô Juliana, a Silva, a São Jesus, vambora, M10. você. Já faz duas horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no seu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Te ligando, aqui na tela parece que tá chamando. Mandei mensagem no celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida. Ao nosso show, 12 anos de história e vocês fazem parte. Vão se apaixonar, meu bonde! Vem assim! Essa com certeza é a canção dos apaixonados. Cantem comigo assim. Mas tô só um beijo. A gente viveu, faça de conta que nem me conheceu. Me esqueça de vez, o que você me fez não tem perdão. Traidora, sai daqui, leve tudo que é seu. Aquele cara que te amava morreu. Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer. Não quero mais. Mãozinha em cima, canta assim. Alô, taxista. faço amor. Alô, taxista, tem um frete pra você aqui. Alô, seu taxista, pra qualquer lugar que for, leve ela e o seu faço amor. Apaixonado de verdade, bota a mãozinha pra cima e faz barulho. Mais uma linda história pra estar junto com a gente nesse projeto lindo que é o Limão com Mel Playlist. Com vocês, Cavalo de Pau! Sejam bem-vindos, meus amores. Vamos cantar juntinho, Limão. O que sinto por você, de onde vem tanto querer, e mesmo assim por que explicar essa paixão. Eu não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, e mesmo assim por que explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, não posso ficar com você. Tudo que eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Você me olhar, me chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Cavalo de pau, e junto com limão com mel. Que prazer imenso estar aqui juntinho com você. Nossa, obrigada por abrilhantar ainda mais o nosso projeto. Tempo que eu te quero, espero por você. Dizer que sou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? Quando estou pensando nele, esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem, timidez é bobagem, bonito é o amor. Beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. E o meu coração é amor, desejo e paixão. Sonho acordado e apaixonado, e um coragem pra falar de amor. Vamos dançar, vem! Forró, cavalo de pau. Que maravilha! Coisa linda! Essas canções não poderiam faltar jamais nesse projeto. Obrigada! Que coisa linda, sucesso pra vocês! Obrigada, pessoal! 11:21. Isso é Ramon e Radinho! Você tá apressando, zagueiro! Vai! Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda, jogando um livro pela capa sem antes de ler. Pincelando no cavalo que bota a história, e busco na minha caminhonete, ele nem vai dizer. Eu juro que nunca dei um tiro, só conheço os moleques ouvido. Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo. Modo danger, a gente vive assim, com a mente longe, onde eles não podem atingir. Hoje eu só quero paz e você, e os pacotes de 40 mil. Um isqueiro pra gente acender, o seu corpo pra mim é pavio. Eu trouxe aquelas flores que eu prometi. Fiz a luxeira e a gente morre de rir. Seu pai falou que namora com o vaqueiro fora, jogando o livro pela capa sem antes de ler. Selando meu cavalo, nem volta a espora. Me buscou na minha caminhonete, ele nem vai te ver. Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda, jogando o livro pela capa sem antes de ler. Me vencelando meu cavalo, nem volta a espora. Mesmo assim nós se vê, antes de amanhecer. Não demore a vida pro véio, vaquejada também é da hora. Que a gente foi feliz com tão pouco que hoje muita gente comemora. Vai ser bizarro, nós dentro do carro, teto é o céu. Corpo arrepiado, seu beijinho de mel. O meu poema eu tatuei na sua alma. O mundo louco, eu mantive a condutação. Na nossa só até os anjos batem palma. E o pôr do sol com arco-íris em Itapuã. Seu pai falou que namora com o vaqueiro fora, jogando o livro pela capa sem antes de ler. Me vencelando meu cavalo, de volta a espora. Me buscou na minha caminhonete, ele nem vai te ver. Seu pai falou que namora com o vaqueiro fora, jogando o livro pela capa sem antes de ler. Me vencelando meu cavalo, de volta a espora. Mesmo assim nós se vê, antes de amanhecer. La la la la. baby, rainha da maldade. Ela é a the best quando o assunto é sacanagem. Tem que respeitar a mais gostosa da cidade. Ou não é pra quem pode, não é pra quem quer. Quem manda é ela, ela fica com quem quiser. Ou tem os contatos na mão, mas não gosta de ninguém no pé. Mas comigo é diferente, né? Teu ai ai ai, cama, cama, quando tu sobe e desce. Ei, bebê, saudade da peste. Quando teu ai ai ai, quando tu bota, bota, quando tu sobe e desce. Uma vez por semana sempre tem repete. Nada do rabinho que era tudo vitória. Ela que carinha de baby, rainha da malandragem. Ela é a the best quando assunto é sacanagem. Tu tem que respeitar a mais gostosa da cidade. Não é pra quem pode, não é pra quem quer. Quem manda ela, ela fica com quem quiser. Tem os contatos na mão, mas não gosta de ninguém no pé. Mas comigo é diferente. Quando teu ai ai ai, quando teu bota bota, quando teu sobe e desce. Oh bebê, saudade da peste. Quando teu ai ai ai, quando teu bota bota, quando teu sobe e desce. Uma vez por semana sempre tem. Oh bebê, saudade da peste. Quando teu ai ai ai, quando teu bota bota, quando teu sobe e desce. Bebê, saudade da peste. Canta, canta. Ai, ai, ai, ai, ai, teu bota, bota do teu sobe e desce. Uma vez por semana sempre tem. Pra tocar no paredão, chama chuva pro DJ. Já sabe quem é. Tamborzão, bebi de mulher à vontade, putaria e proibidão. Já bateu a onda, o baile tá lotado. Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho. Vem que eu tô cheiroso, tchutchuca não paro. Pique jogador caro, de copão na mão, paradinho de canto e posto gradão. Joga na minha cara um pagodão, esfrega. Bora, Max Santiago! Essa eu tô na playlist, viu? BC

cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 vale compras de R$250 cada. Isso mesmo, são 10 chances de levar R$250 para comprar o que quiser dentro da loja. Corra, participe e aumente suas chances. Promoção válida até o dia 26 de dezembro, quando faremos um grande sorteio. Super Central Frios, mais ofertas, mais economia e agora, mais prêmios pra você. Natal Feliz é aqui na Zeni, com ofertas exclusivas de presente para você. Refrigerador duas portas 375 litros Frostfree Brastemp por R$2.799 ou 12 vezes de R$279,90. Unibox casal com Finotop Z-Flex por R$799 ou 12 vezes de R$79,90. Samsung Galaxy A05S 128 GB 6 GB de RAM por R$799 ou 10 vezes de R$79,90 sem juros. É tanto desconto que até Papai Noel vai querer levar. Zeni, o melhor está aqui. No Piauí o futuro acontece agora. Nosso povo faz a hora. A gente arregaça as mangas, trabalha duro sem parar. E a vida deu de melhorar. Cada dia é mais empregos e escolas de tempo integral. A melhor educação do Nordeste tem até ensino de inteligência artificial. E com o Pacto pela Criança, nossa infância ganhou verdadeira importância. Na segurança, é viatura novinha, muito policial e devolvendo o celular do pessoal. Por aqui, o futuro chega cedo. Nossa energia vem da natureza e a saúde já é digital. De ponta a ponta, Cajueiro da Praia, a Corrente, as estradas estão um tapete, que é pra gente seguir em frente. Aqui todo sonho é possível porque se entrega futuro pra nossa gente. 19 de outubro, dia do Piauí, governo do estado, entregando futuro todo dia. Eu vou te contar, é de se orgulhar, o meu Piauí é muito lindo, tem muita beleza, rica natureza, cultura, história de um povo unido. Ai que vida, vou contar com muito carinho, porque eu te amo, porque eu te adoro, porque você é meu tchuchuzinho. Quando me vi andando nessa estrada, toda arrumada, comecei a festejar. Escola nova, mais saúde e segurança, o Piauí inteiro avança. E o governo não vai parar. Eu vou te contar, é de se orgulhar. O meu Piauí é muito lindo, tem muita beleza, rica natureza, cultura, história de um povo unido. Ai que vida, vou contar com muito carinho, porque eu te amo, porque eu te adoro, porque você é meu xixuzinho. O meu Piauí é muito lindo. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Atenção, atenção! Clientes do Super Central Frios, chegou o dia mais saudável e econômico da semana. É a Quinta Verde, a quinta das ofertas no nosso hortifruti. Aqui, no Super Central Frios, você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhos, direto da horta para a sua mesa. Alface verdinha, tomate do ponto, banana docinha e muito mais. Tudo com a qualidade que você conhece e os preços que você ama. Corra agora para aproveitar as melhores ofertas da Quinta Verde e garantir produtos fresquinhos para a sua família. Super Central Frios, onde a sua família faz economia. Fronteiras FM 87,9. A rádio que toca o seu coração. A gente não precisa de hora marcada. O nosso tempo, quem faz é a gente. Conheço muito bem suas intimidades, e você também sabe quando eu tô carente. Você não me cobra, eu não cobro você. Esse é o nosso jeito, a gente se entende. E mesmo quando eu passo o dia sem te ver, o seu sorriso ainda é o mesmo de sempre. Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica. Eu só sei que no final a gente se dá bem. Eu não tenho ninguém, só quero você. Você me quer também. Ninguém vai entender por que que nós dois temos tudo a ver. A gente se encontra, o amor pega fogo. A gente se ama e depois ama de novo. Sem vergonha, descarada. É o nosso jeito safado. A gente se encontra, o amor pega fogo. A gente se ama e depois ama de novo. Sem vergonha, descarado. É o nosso jeito safado. Jeito safado é Fortaleza. E pronto.

canção. Hoje tô daquele tipo querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde. Que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me vê? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no ar. O som do carro no talo. Manda a blusa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mal. Coração em pedaço. Compreenda, por favor. O meu amor me parei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. o carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é malo. Coração em pedaços. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou tocando no alto. O som do carro no bota, maninha, vamos embora. Só se for agora. Vai. Aí não se desce. Ô, Rosa. Bora, esse sapatão. Mas que prazer estar junto com vocês, hein? Simone e Simária, as coleguinhas. Vai, coleguinha. Vai, coleguinha. Gostei, menino. Brasil inteiro cantar. Eu quero um amor entre nós dois. Eu tô com desejo. A gente já rola, faz um tempo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Há muito tempo tá rolando um clima diferente entre nós dois. A química bateu, então já foi. Canta, Simone. Não tem por que você ficar aí só me olhando. Que não vou ficar te esperando. Se eu quero amor entre nós dois, eu tô com desejo. A gente já rola faz um tempo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Oh, mas é bom. Pisadinha, vai a boa, senhora. Dança. Canta pra nós. Eu quero amor entre nós dois. Eu tô com desejo. A gente já rola mais um tempo. Venha pra cá, me dá teu beijo eu tô querendo. Venha pra cá, me dá eu tô querendo. Deixa assim comigo, ó. Há muito tempo tá rolando um clima diferente entre nós dois. Eu disse, a química bateu, então já foi. Não sei por que você ficar aí só me olhando. Eu vou partir pra tá aqui, não vou ficar te esperando. Eu disse, eu quero um amor entre nós dois. Eu tô com desejo. Já rola, faz um tempo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Venha pra cá, me dá, teu beijo eu tô querendo. Obrigado, Simone, obrigado, Simária. Obrigado pelo carinho, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, você é muito ótimo. Que é isso? Alô, meu parceiro Gabriel do Cavaco. Alô, Chilton Fernandes. Olha aí, vai. Assim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar copinho. Barãozinho. Falar de mim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar copinho. vamos virar copinho. Sucesso! Semana chegando e os amigos ligando pra avisar de um bar. Principalmente sabendo, querendo saber quantas eu vou virar. Garçom, traz o uísque, cerveja, vodka pra mesa pra gente tomar. Toma! Começa a brincadeira, a mulherada louca pra se embriagar. Deixa seu copo, o show vai começar. Traz a cachaça que o mundo vai virar. DJ, solta o som que as meninas vão dançar. Levanta a mão pra cima e vamos todos virar. Falar de mim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar copinho, vamos virar copinho. Falar de mim é fácil. Tô entrado. Tá fugindo. Nossa semana chegando e os amigos ligando pra mesa de um bar. Principalmente sabendo, querendo saber quantas eu vou virar. Só traz o uísque, cerveja, vodka pra mesa pra gente tomar. Toma! Começa a brincadeira, a mulherada louca pra se embriagar. Deixa seu copo, vai começar. Traz a cachaça que o mundo vai virar. DJ, solta o som que as meninas vão dançar. Levanta a mão pra cima e vamos todos virar. Falar de mim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar o copinho, vamos virar o barãozinho. Solinho é esse. Difícil é beber igual a mim. Vamos virar o copinho, vamos virar o copinho. Vou falar de mim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar copinho, vamos virar copinho, vamos virar copinho. Vou falar de mim é fácil, difícil é beber igual a mim. Vamos virar copinho, vamos virar copinho. acreditar num amor, uma flor, um sorriso, um abraço, um desejo de um beijo roubado. Porque você ainda tá do lado dele. Eu vejo nos teus olhos que não tá afim. Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim. Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo. Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente que dessa vez vai ser diferente. Diferente. Ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu. Tá do lado dele. Vejo nos teus olhos que não tá afim. Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim. E suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo. Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente que dessa vez vai ser diferente. Diferente. Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu. Quem nasceu pra te amar fui eu. Ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu. Quem nasceu pra te amar fui eu. Ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu. O meu cheiro ainda tá aí no seu travesseiro. Eu sei que você ainda me ama, e é por isso que não me esqueceu. Isso aí, Johannes, pra você. E é por isso que não me esqueceu. A top dos paredões. Vou bem, minha vida está dividida a dois amores. Agora eu vou amar horrores. Uma é minha paixão, a outra eu amo sem igual. Uma é sem comparação, a outra especial. Maurício CDs. Vou amar de noite, amar de dia. Ter amor na vida é só alegria. É bíblico, tá lá, que amar faz bem, nunca é demais. Meus dois amores são especiais. Paulinho, paixão, aqui comigo, Ney Matlin, o gato dos teclados. Luquinhas Divulgações. São barcos sem rumo.